Acabou o mundo, Carlos, para Frederico Gil. E a época para todo o salve do Benfica. Em Carcavelos, um treino de surf tornou-se uma operação de salvamento. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Viva com a Antenweb o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antenweb entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antenweb. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha, aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho. Escolho. Escolho. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer, escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Ontem na web. Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê que não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora já podes ouvir. Está bem. Escolho tu, escolho eu, sábado, 6 da tarde, na antena web. Posso ouvir? Agora já podes. Então toca aí. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Um café, por favor. Aos domingos, à 1 da tarde, António Marcial abre as portas ao bar da Antena Web e oferece-lhe um café com música. Café com música. Domingos, 1 da tarde com António Marcial. Só aqui, no bar da sua Antena Web. Boa noite. Acabou a época para Toto Salvio. O jogador lesionou-se ontem no confronto que opôs PSV Eindhoven ao Benfica, que os encarnados conseguiram empatar a 2 bolas. Salvio saiu lesionado na primeira parte, ao 20º minuto. O jogador fraturou o 5º metatarso do pé direito e vai ser na próxima segunda-feira submetido a uma intervenção cirúrgica. Esta intervenção obrigá-lo-á a parar nos próximos 3 meses, pelo que Jorge Jesus deixará de poder contar com Salvio para o que ainda resta desta época 2010-2011. O Rally de Portugal vai continuar a fazer parte do WRC do World Rally Car para o ano de 2012. Foi sem surpresas que a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, anunciou esta decisão. Neste calendário deixam de fazer parte, para 2012, vários países, entre os quais a Austrália, a Polónia, a Turquia, o Japão e a Jordânia. A FIA decidiu que, este ano, as provas, aliás, ainda se vão realizar, neste caso, da Jordânia e do Japão, mas que, devido aos conflitos no Médio Oriente e ao sismo no Japão que devastou parte da pista, na próxima temporada, ou no próximo ano, estas provas já não se irão realizar. Quanto a Portugal, continua então a marcar presença no World Rally Car para o próximo ano de 2012, ainda sem data marcada. Antenoel, desporto. Acabou a participação de Frederico Gil no torneio de Monte Carlo. O tenista português, número 82 do ranking ATP, foi hoje eliminado por Andy Murray, terceiro cabeça de série do torneio, pelos parciais de 6-2 e 6-1, em 72 minutos. A derrota categórica do português explica-se pela falta de experiência, aliás, é o próprio quem admite. E diz que aprendeu muito com este jogo. Ele já havia defrontado em 2003, ainda nas categorias júniores, Andy Murray, e já dava para perceber que era um jogador que se mexia muito bem. Conseguiu 6 ases e uma dupla falta, Andy Murray. E foi sobretudo por aqui que Andy Murray ganhou vantagem e acabou por vencer o encontro. Estará agora nas meias finais do Masters 1000 de Monte Carlo. Quanto a Frederico Gil, ficou pelos quartos, mas note-se a fantástica participação do português que já ontem ficou a saber que teria entrada direta, aliás, sem surpresas, no Grand Slam de Roland Garros. Com ele irá, como noticiamos ontem, o português Rui Machado, que é número 96 no geral da ATP. Na praia de Carcavelos, um treino acabou numa operação de salvamento. Tudo aconteceu esta tarde quando os surfistas se encontravam a treinar e encontraram uma pessoa na água a precisar de ajuda. De imediato, acorreram e conseguiram salvá-la com êxito. Mas esta situação, que se repete pela 50ª vez numa questão de 9 dias, motivou uma reação muito crítica da FPS, a Federação Portuguesa de Surf. O proprietário da Challenge School Surf diz que Carcavelos é uma praia urbana e aqui é fácil encontrar pessoas que ajudem. Mas as pessoas devem ter consciência que, se não conhecem o mar, não devem arriscar ir ao banho em praias selvagens ou sem assistência. Foi com a ajuda dos nadadores salvadores que mais um salvamento aconteceu. O número 50 adianta a Federação Portuguesa de Surf. Um número muito elevado, sobretudo quando ainda não chegamos à época balnear. Alerta a Federação Portuguesa de Surf que as pranchas servem para descer o mar e as ondas, não para operações de salvamento. Mas que em situações de risco, como é claro, pertence ao cidadão e não a uma entidade em específico, o salvamento de terceiros. Está a causar sensação na Europa. É um clube que está pela primeira vez nas meias finais de uma competição europeia. Já percebeu que estou a falar do Sporting Clube de Braga? Um clube que está este ano a comemorar 90 anos de existência. Nasceu no ano de 1921. E desde o princípio que o Sporting Clube de Braga se notabilizou pelo seu futebol dinâmico e pelos seus feitos conquistados. Primeiro em Braga, depois no Norte, por fim em Portugal e agora, mais recentemente, na Europa. Ontem, depois de empatar em Kiev frente ao Dinamo local, o Sporting Clube de Braga empatou a 0 com a equipa do Dinamo de Kiev, num jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Ora, com este resultado, o Braga acabou por vencer a eliminatória, deitando por terra os favoritos ucranianos. Poderia dizer muita coisa sobre o Sporting Clube de Braga, apresentar-lhe factos e argumentos para lhe dizer que o Braga é, sem dúvida, um grande clube. Mas melhor do que eu para falar do Sporting Clube de Braga, dos vermelho-brancos do Norte, melhor mesmo é ouvirmos o hino do Sporting Clube de Braga. Este é o momento no Desporto Antena em que temos dedicado um espaço aos hinos dos clubes que não são os três grandes, Porto, Benfica e Sporting. Se bem que há um, que também é Sporting, mas de Braga, que está a querer fazer história e juntar-se aos três grandes. Digo-lhe também que ontem Portugal conseguiu um outro feito histórico, na altura não enunciado, e abro parênteses para esse acontecimento. É que não só três equipas portuguesas estão pela primeira vez nas meias finais de uma competição europeia, mas também três equipas treinadas por três treinadores portugueses. Domingos Paciência, pelo Sporting Clube de Braga, André Vilas Boas, pelo Futebol Clube do Porto, e Jorge Jesus, pelo Sporting Benfica. Mas este é o momento do Sporting Clube de Braga. É ele que o concebemos agora com o hino no Desporto Antena. força bracarense, que estudou, ele cresceu. Desde toda a sua história já tem grandes tradições. No ano 66, na Taça de Portugal, arrumou os tubarões. Braga, Braga, Braga, vamos para a frente. Braga, Braga, Braga, olha a tua gente. Braga, Braga, Braga, é da nossa glória. Braga, Braga, Braga, vamos para a vitória. Braga, Braga, Braga, vamos para a frente. Braga, Braga, Braga, olha a tua gente. Braga, Braga, Braga, é da nossa glória. Braga, Braga, Braga, vamos para a vitória. Muitos querem derrubar-te, mas tu a gente não quer. Vamos para o campo do mar, venham eles quem vier. Ó meu Braga, dá um gosto à tua gente. Quando o tema é vencer e com a força do querer, tu és um polivalente. Braga, Braga, Braga, vamos para a frente. Braga, Braga, Braga, olha a tua gente. Braga, Braga, Braga, é da nossa glória. Braga, Braga, Braga, vamos para a vitória. Braga, Braga, Braga, vamos para a frente. Braga, Braga, Braga, olha a tua gente. Braga, Braga, Braga, é da nossa glória. Braga, Braga, Braga, vamos para a vitória. Termina mais uma edição deste espaço do Desporto Antena. Vamos de fim de semana, mas regressamos na segunda-feira às 8 da noite. Fique bem e até lá!